282, desça para 2000 pés, autorizado LS sem glide, reporte no localizador. Gol 982. Desça para 2000 e LS sem glide, reportarei no localizador 982. Correu atrás da Índia. Correu atrás da Índia. Tem uma Índia, prossiga. Eu solicito o senhor acender nesse setor, mantendo aqui essa posição, para 1000 pés na sua escuta. Autorizado para 1000 pés na minha escuta, até Índia, Índia. Índia, grato. Decide from 14, 10.5 level 0, 5-0. 3-5-0, tá bom, agora. Lima Tango Tango, já autorizado, nível de voo 060. 060. Tango Juliette, Charlie Yank, estimado de voo. Estamos aqui, estamos com 19 milhas, solicita para mais 2 minutos e solicita para outra ilha de Itaparica para toque revestido e depois retorna. Entre Juliette, Charlie e Yank, reporte quando quiser voar direto para Itaparica, Juliette, Charlie Yank. Estamos aqui, né? A partir do momento, o Juliette Italiano solicita a Proxa Parica e baixando para o seu estado. Sim, te ajuste Salvador no 0 no 4, desça para 1500 pés, Juliette Charlie Yankee, reporte visual com campo. Vamos aqui, vamos para o campo, Yankee. Solo de Salvador, tá 941, autorização para o posto de BR, estacionamento, posição 190. Autorizado, chama o ponto para o tanque. Autorizado, chama o tanque, 941. Switch on localize, trip 5414. 2000 is cleared in ILS, 1014, we'll report when stops 2514. 982, estabilizado o localizador. 1982, completo final ILS, é o Gladson e Torre, 1-1-8, decimal 6. 286, 985. Glide runway 10, out of service. Roger, 10, 5-1-4. 982, tráfego avistado, cheque o trem, informa cabeceira deslocada, primeiro 1.200 metros, o ajuste no 04. Ponto autorizado na 10, o gol 1982. 7982, base travado, sabe ver o pouso, cheque cabeceira deslocada, 1982. 1982, informa o tráfego sobrevoando o setor norte, aproximadamente a 1.000 pés, um helicóptero que não interfere na sua aproximação. Five four one four eight zero speed to 1-8-0-0. 1-8-0, slow down, 5-4-1-4. Até Índia, informa o tráfego na aproximação do 10-0. Mantenha-se afastado do eixo da aproximação do 10-0, até Índia, Índia. Paciente visual com voo aí, nacional, até Índia, Índia. Tango Lima, Tango Tango, informa o tráfego 1 hora, 9 milhas, rumo noroeste, cruzando 2.500 pés para 1.500 pés, é o Charlie 310. Estamos chegando no local adequado para conforto. C541, som completo, saindo AILS e contato Salvador Tower 118.6. Tower 18, som completo, está com a porta. Salvador Tower, good morning, Trip 5, follow on board. Follow on four, continue approach runway 10. The first 1,200 meters from the 10 impractable. Expect to navigate it. Okay, sir. 1,200 first runway 10, our side. Report to wind. I report to Navy Kit and the first 1,200 meters from the 10 impactful. Tendo toca remetida na ilha de Taparica, reporte no regresso. Juliette Sarianque. Sim, ruim frequência. Salvador, 9411, para o táxi, a autonomia é de 4 horas e 10, alternando Guarulhos, 40 a bordo. 982, solo às 4-3, comandante, ou avistando próximo à cabeceira 28, ou concentração de fumaça, o senhor está avistando? Não, negativo. Sim, tem ali em primeira direita, chama o solo em 121, nesse momento. Ah, fumaça aqui na próxima 28, você disse? Sim, isso. O senhor tem visão do que é? Deixa eu observar melhor, só um minuto. Correu até a Índia Índia? Eu sigo até a Índia Índia. Para o regresso, abandonando a posição, pode seguir direto para a parte 4, se autorizado. Sente, mantém a posição, estou com a nave de aproximação 10 até a Índia Índia, mantém a posição e aguarde. Índia. Interceptar o LS X-Ray da Pista 10, bem light. Sim, grato pela informação, chama agora o solo em 121, esse mono 219, certo. Dilfer, formal 4, clear to land, runway 10, wind 170 degrees, 0 for knot. Traffic, maintain head 500 feet, Bravo, Hotel 06, sector north sector. Ok, sir, we have the traffic on GPS, but without insight. And it's right only 10, perform for. até o NDR, observe a aeronave, o Alfa Tango 72, na aproximação. Então no zero, após autorizado a retaguarda do mesmo, prosseguir direto para o 44. NDR, ciente. Para Salvador? É o solo, é o Gol 1982. 1982, dê passagem ao Airbus ETAM em sentido contrário, ingressando agora na Alfa. E após o ETAM, está livre seu ingresso até o portão 03, poderá prosseguir via Alfa mesmo, ok? Ok, prossegue via Alfa até o 3. O ETAM ele vai ingressar na pista via Delta, é ou pode confirmar? É na Delta. Ok, sim. Gol 1982. Para o Pátio 4, até a autorizado, Pátio 4, dentro de 1.40 graus, 079, porta no solo controlado. Engenho. Salvador, bom dia, tá 941, ponto de espera da 10, na Max 3 Delta, pronto para decolar. Lima tem 10, tá 941. Lima tem 10, tá 941. Lima tem 10, tá 941. Lima tem 10, tá 941. Lima tem 10, tá 941. Lima tem 10, contact ground control 121, that's one, man. Ground control 121, that's one, man, 541. Está livre, solo as 47, engage. Salvador Ground, good morning, trip 5414, on the vacuum, by Golf Taxiway. Identificação, autorizado seja da Mari, desse mantém a nível 080. Mari 080, Papa Tango Lima Tango Tango, completo final ILS 100, o Glide 3 milhas para o marcador externo, chame torre 1 no 8 decimal meia. 8 decimal meia. Decolado às 49, controle agora 1 no 9 decimal 35, bom voo. Agora com controle, bom dia 94. Salvador, Papa Tango Lima Tango Tango alinhado com o localizer. A intenção de pouso na 1-0 ou no 7? 1-0. Permanece na 1-0 mesmo. Quanto à aproximação, aguarde instruções para o pouso, Papa Tango Lima, Tango Tango. Tango Tango. E dinheiro está 941, foi? Mantém o perfil de saída, está 941. Ok, mantém o perfil de saída, ascensão 3612-0. 94, 35114, the fire car needs to go to threshold 28 now via Alpha. So you must take left one, next one to the left, apron 3 now. Oh, that's right. First one left, apron number 3, platform 1. Fala gol 982. Prossiga. Você apagou o gate 3, fala nós, está ocupado. Coordenada RNAV da 10 para 3602, aguarde a autorização. Positivo, então mantenha a posição. A informação que eu tenho aqui é para o 03, ok? Não foi mudado aqui pela Inferno. Ok, ok, então mantendo a posição aqui, aguarde a informação. Visado nível 050. 050, 302. Fala, bom dia, é o 397 da Gol na 3 para autorização de tráfego 220 Delta. 1397, ciente, aguarde de autorização. Ativo. Fala, Gol 92. Prossiga. Segunda informação junto à companhia, a gente está no gate 4, você pode confirmar? Autorizado então para o 04, Gol 982. Seguindo para o 0482, grato. Solo Gol 982. Prossiga. Exatamente nessa posição que nós encontramos aqui, existe um FOV. Aparentemente aquela cinta de nylon que serve para prender caixa de papelão saída na pista. Bem próximo à faixa. Gente, eu vou informar ao fiscal de pátio para recolher, ok? Muito obrigado. Tango Tango, solo aos 5-2, livre direito e chame o solo em 1-2-1, décimo 9. Então, 288 ao TN 133325. Pé 94, Nuno, vai chamar sempre 1288 ou ainda 133385, bom dia. Sim. Controle Salvador, muito bom dia, 3454, passando ajuda. E passando nível 195 para 160. 3454, ação de identificação, autorizado, chegada a Mari. Décimo até a nível 060. 060 na Mari, 3454. Marinha 7062, sintonize 12775, escute a frequência do ATI Salvador e acuse o recebimento da informação em vigor. 3454. Será? Marinha 7062, autorizado Aracaju, nível 070, via Golf 677, decola da pista no zero, curva esquerda, saída Conde, controle 1 no 9 decimal 35, torre no 8 decimal 60, código transponder, aguarde. A Papa Tango Alfa Vitor Juliette, estacionado 01151. Seguinte, mantenha os corredores visuais, quem nega em Salvador no 0, no 4, reporte na Pescal de Paris para ingresso do corredor Interlagos. Alfa Vitor Juliette, 1500 pés. No 982, está na escuta? Escuta. Foi um fio de nylon azul, alguma coisa azul? Afirmo. Ah, já foi encontrado. Obrigado, senhor. Alfa Vida Juliette. Poderia confirmar para o Alfa Vida Juliette? Confirma para o B. 02. Gente grata. O Lima já se informa que irá para a Aerostar, viu? Perfeitamente, a Aerostar, porém, mantém a posição. Eita, 3454. Pelo zero acionamento, Marinha 7062. Saída Conde, controle 19.35, torre 18.6. Código transponder 0263. A gente vai coordenar aqui com o sinalizador e informar para ele que o senhor quer ir para ele, tá? Para ele pra desconsiderar essa sinalização dele. Que é, eu acho que não estava sabendo que o senhor ia para a Aerostar. Mas a instrução de manter posição é em virtude de outra coisa aí, que ele foi fazer uma vistoria ali na frente, tinha um fio de nylon ali, ok? Aguardando o no treino. Sim, a gente aguarda. Para a aproximação 366, será autorizado a aeronave de processo 3602. Acho que estamos coordenando aqui ainda com a viatura. Nós não temos também visualização da parte ali que está vendo o local devido à torre velha. Momento. Estou Lima Tango Tango, o colega está coordenando com a infra-aérea, ele está com certa dificuldade lá. Está livre aí na frente? Tem alguma coisa aí na sua frente não? Está ok, então está livre, continuar no táxi, Pati Uno, cruza e chama na Taxiway Lima. Here, I'd like to push and start engines at gate 1-1. American 980. Yes, sir, we're ready to go now. I'd like to push at gate 1-1. To departure? You intend to departure to Recife? Yes, sir, finally we do. Okay, wait to... I will coordinate with Recife Center your clearance in a few minutes. Standing by American 980. Bianchi, con l'ingresso, solicita flow di Yamaha para efetuar dirigir o procedimento de alerta. Bianchi, chassi amado 5103, Papa Tango Juliette, Bianchi. Bianchi, você é pro azul. Gente, vou na proa de Aman, suba então para nível 030, Papa Tango Juliette, Bianchi. Afirmativo, subindo para 030, Juliette, Bianchi. 3454, redução de velocidade para 200 nós. O tráfego que oferece da companhia está agora a 9 milhas à sua frente, mantendo um grau de speed de 230 nós. Sente do tráfego, reduzindo 200 a 3454. Estou Juliette, autorizado em graus de Interlagos, reporte na rotatória, visual com campo. Reporte na rotatória, visual com campo, África Juliette. Papatango Juliette, Charlie Yankee, ação transponder 0215. 0215, Juliette Charlie Yankee. Lima Tango Tango, prossiga seu táxi via Lima Mike Quebec, na Quebec, reporte para cruzamento na 17, Lima Tango Tango. Lima Mike Quebec. Confirme.